que só, oh meu Deus. Vamos lá. Quando eu chego em casa com um sorriso, ela me espera com carinho. Pergunta se já pode pôr na mesa que o jantar está quentinho. Passa para mim todos os recados que atendeu na minha ausência. Na hora da novela, respeito o gosto dela e assisto sem querer com paciência. Antes de dormir eu entrei no meu quarto, aquela cama tão cheirosa. Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa. Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão. A gente nunca briga, ela é uma boa amiga e eu pra ela sou o Maguilão. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Antes de dormir, entrei meu quarto, aquela cama tão cheirosa. Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa. Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão. A gente nunca briga, ela é uma boa amiga e eu pra ela sou o Maguilão. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você.